Paz do Senhor, irmãos e irmãs, é com grande alegria que nós vamos compartilhar o provérbio de número 29. Mais um provérbio antitético, trabalhando então as antíteses no mesmo versículo ou numa sequência de dois versículos, no máximo. E os temas desse provérbio são temas já trabalhados nos outros 28 provérbios, o que nós vamos fazer é reforçar esses conteúdos. Eu repito, é sempre importante reforçar conteúdos. É como fazer exercício, exercício físico, exercício de trabalho, exercício de estudo. Nós temos que fazer reforço. Sempre fazer reforço para a nossa vida cristã também. Agradeço imensamente àqueles irmãos que responderam ontem, explicando as situações de todos que ouviram ontem, foi o maior número de escutas de todo o ano. Desses 3 meses, e uma das maiores escutas nos 4 anos. Muito obrigado. Louvamos a Deus pelos irmãos que estão orando, louvamos por aqueles que estão divulgando, louvamos pelos irmãos que colaboram com esse projeto, e mesmo que ainda ontem não tivéssemos um retorno concreto a esse respeito, isso está agora nas mãos do Senhor. Eu coloco a vida de todos os irmãos na mão do Senhor. Ele é quem vai, decidir essa causa. Então, louvamos a Deus por aqueles que deram pelo menos um retorno. Entendemos os retornos e nos alegramos com esse retorno. Foi o número de 1% que retornou e 99% não. Que Deus cuide dos 99% e cuide desse 1% que retornou, ainda que não em forma concreta de apoio missionário. Mas tenho uma convicção absoluta, absoluta. Nenhuma margem para qualquer outro sentimento. Tudo está no altar de Deus, a nossa vida está no altar de Deus, o meu coração está no altar de Deus, os cuidados dele, ele proverá, ainda que tenha que providenciar corvos, para que tragam, como trouxe para Elias, carne, pão, ele proverá. Tá bem? Que Deus abençoe a todos, mas colocamos os 99 que podiam ter retornado, pelo menos com uma palavra, nas mãos do Senhor. Eu não os coloco em outras mãos, nem nas suas mãos próprias, nem na do maligno, mas coloco você nas mãos do Senhor. Ele trate com essa questão. E dos que retornaram, um destaque em especial, um irmão católico envolvido já com missão, uma pastora também respondendo, dizendo que agora não é possível, uma irmã lá no Rio de Janeiro ainda não tem Pix, e pode ficar tranquila que amanhã nesses próximos dias nós colocaremos também o número da conta. Foram alguns retornos e nós louvamos a Deus por isso. E de modo especial, uma mensagem carinhosa ao Eduardo e Luciane. Por um acaso, eu pergunto a vocês por que fiquei um tempo. Vocês sabem, adoecido e depois fora um pouco da ordem, né? Essa sarinha que vocês estão falando para a missão no sertão, será que eu estou pensando que é a sarinha filha de vocês? Se for a sarinha, ela não é muito jovem para uma missão como essa, não é uma adolescente, mas quem sabe eu esteja equivocado aqui na contagem dos anos. E vocês podem me dar mais informações. Podem saber que a partir de hoje, de ontem, quando nós recebemos, né? Começamos a receber as palavras e hoje ela será alvo de oração, será alvo de divulgação e será alvo também, assim que nós conseguimos nos falar, de uma campanha para levantar o sustento para essa obra. É a Sarinha filha ou não? É outra pessoa? Se for, eu quero saber detalhes, tá bem? Por favor, fiquei muito interessado, muito até emocionado de pensar nessa possibilidade, embora eu ache que, se eu estiver certo, ela é muito juvenil, jovem, mas deve estar fazendo parte de algum projeto desses para jovens, imagino eu. Ou quem sabe já envolvida com o um trabalho mais a fundo e a minha contagem dos anos aqui está equivocada. Então, Lu, por favor, mande mais informações. Edu, mande mais informações e um beijo no coração de vocês. Um beijo muito grande. Não dá para dizer às crianças, né? Então, aos filhos. E Sara, se for você quem eu estou pensando, que Deus abençoe poderosamente a sua missão. Deus está contigo e nada, nada, nada. O Senhor é seu pastor. E nada você sentirá falta. De nada você sentirá falta, porque ele há de cobrir toda a sua necessidade. Tá bem? Deus abençoe. Vamos continuar conversando sobre isso. Mas agora vamos ler o Salmo, o Provérbio. Toda hora eu falo o Salmo, irmão. O Provérbio de número 28. Então, esses destaques que nós temos são destaques que já trabalhamos, mas vamos reforçar. Versículo 1: O ímpio foge, mesmo que ninguém o persiga, mas as pessoas honestas são valentes como o leão. É isso aí. O ímpio maligno, ele foge, ele tem que fugir mesmo. Já foi derrotado na cruz do Calvário, será derrotado com o sopro da boca do Senhor Jesus, então ele tem que fugir. E os ímpios que o acompanham também fogem, mesmo que ninguém persiga. Mas as pessoas honestas são valentes como um leão e não desistem nunca. Vamos até o último dia fazendo, como diz num filme, fazendo a vida valer a pena. Vamos cumprir a grande comissão. Versículo 2: Quando um país está em revolta, os chefes se multiplicam. Aliás, irmãos, me perdoem, eu estou começando a ler o Provérbio 28, já falei ontem. Estou ficando vevé mesmo, né? Então, Provérbio, também em antítese, Provérbio 29, versículo 1. Provérbio 29, versículo 1. Quem reteza a nuca diante das repreensões será quebrado de repente e sem remédio. Ai, ai, ai. Cuidado quando você recebe uma repreensão do Senhor, quando alguém lhe coloca na mão dele, porque nós podemos ajudar as pessoas necessitadas de modo geral, os necessitados que estão espalhados pelo mundo inteiro, necessitados da ordem material, necessitados de ordem emocional, necessitados de ordem espiritual, São muitas as necessidades, e quando você é chamado a isso, você deve responder. Quem reteza a nuca diante das repreensões será quebrado de repente e sem remédio. Acorde, irmão, acorde, irmã. A pessoa que não ouve os conselhos dos pais e dos sábios na palavra de Deus pode se preparar para grandes infortúnios. Assim sucedeu aos filhos de Eli, que morreram por causa de teimosa rebeldia. Versículo 2: quando justos se multiplicam, o povo se alegra. O povo se aflige quando o perverso governa. Claro, se o justo está governando, a bênção se multiplica, o povo se alegra. O povo se aflige em que situação? Quando o perverso governa. Que Deus nos livre de governantes perversos. Desde o governo familiar até o governo das nações, que se multipliquem os governantes justos e que o Senhor nos livre de governantes perversos. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com mulheres imorais dá fim a tudo o que possui. Então já falamos, vamos repetir, há um conceito aqui de imoralidade. O texto foi escrito especificamente para o gênero feminino humano, dado o texto de Salomão, dado o contexto de Provérbios, dado o contexto de 3.000 anos atrás. Só que, como trata-se de um conceito de imoralidade, esse conceito da imoralidade pode ser aplicado, sem dúvida nenhuma, 3.000 anos depois, a todas as pessoas. Então, podemos dizer assim com tranquilidade e fidelidade à palavra. O texto foi escrito para mulheres. Mas agora podemos aplicar ao ser humano. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com mulheres imorais ou pessoas imorais dá fim a tudo que possui. Será que a Sara é a Sara que eu estou imaginando? Se for, filha, Deus te abençoe, você está sendo o orgulho não de um pai, de uma mãe somente, mas de um avô, tá bom? Um avô na fé. De qualquer maneira, se não for da família, eu também te abençoo, em nome de Jesus, e que você vá ao sertão e seja uma bênção ali. Muito bem. Quando o governo é honesto, mesma ideia. Quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. O próprio governo de Salomão, ele está fazendo aqui uma autoanálise, né? Ele está fazendo aqui um retrato do seu próprio governo. Quando o governo é honesto, todo mundo fica em segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. E um dos momentos da história de Israel onde a carga de impostos foi exagerada, foi no período de Salomão. Recebeu sabedoria, fez muitas alianças, recebeu graça de Deus, foi muito abençoado, escreveu provérbios, escreveu cantares, escreveu Eclesiastes, foi um homem abençoado por Deus, mas se deixou levar por alianças que permitiram outros deuses em Israel, que permitiu a idolatria, que permitiu a imoralidade e que permitiu, como diz o versículo 4, impostos demais. E quando os impostos demais são demais, a nação acaba em desgraça. Que Deus nos livre disso também. Que Deus nos dê governos honestos e que Deus nos livre de governos perversos que cobram impostos demais do povo. Ah, pastor, mas tem que falar isso? Isso não é assunto de política? Queridos, tudo que diz respeito à vida humana é assunto nosso, é assunto da Bíblia, é assunto de Deus, porque Deus é quem criou todos nós, foi quem criou todos nós. Por isso, tudo nos diz respeito. E nós sempre temos que opinar para que salguemos a terra e sejamos luz do mundo. O homem que bajula seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Vários provérbios vêm dizendo isso. Cuidado com a bajulação, né? Porque quem bajula está construindo uma armadilha para si mesmo. Ele será descoberto ou durante a sua vida, durante a sua história, ou no momento do juízo final. Mas ele está cavando uma armadilha para si mesmo. Os ímpios são capturados nas artimanhas dos seus próprios pecados, mas os justos andam livres e felizes. Olha a antítese aí. O justo se interessa em militar pela causa do necessitado, o justo. O justificado pela fé se interessa em militar pela causa do necessitado, necessitado econômico, necessitado emocional, necessitado familiar, necessitado fisicamente falando, no caso precisa de ajuda médica, necessitado espiritualmente, quem sabe lá no sertão. O justo se interessa em militar pela causa do necessitado. Tem necessidade? Há necessidade? O justo se interessa. O justificado pela fé se interessa. O ímpio não tem a inteligência para dedicar-se a isso. Não quer saber. Não quer saber. Agora, só tome cuidado para você não ter toda uma vida litúrgica, uma vida religiosa e não se importar com o necessitado. Os justos e honestos se preocupam com o bem-estar dos pobres. O ímpio não. Os zombadores alvoroçam toda uma cidade. Mas os sábios conseguem apaziguar grandes conflitos. Para isso somos missionários. Tem pessoas que perturbam toda a cidade, mas o sábio, o homem levantado por Deus, a mulher levantada por Deus, ele apazigua os conflitos. Quando um sábio se dispõe a discutir com um tolo, quer se zangue, quer ria, jamais terá descanso. Isso eu quero dizer a vocês e reforçar. O tolo jamais descansa. Ele pode dormir, ele pode deitar, dormir, mas a sua alma não descansa. Quando lá em Gênesis a Bíblia diz que Deus criou tudo em 6 dias, no sétimo ele descansou ou parou de criar, se regozijou, contemplou. É porque ele estava absolutamente satisfeito com aquilo que havia feito. O sábio se dispõe a discutir com o tolo. Quer se zangue, quer ria. O único problema é que o tolo não vai ter descanso, ele não descansa. Não adianta, pode dormir 500 horas, ele não descansa. Enquanto que o sábio tem o sono dos justos, né? Os assassinos detestam a pessoa íntegra, mas os homens retos protegem a vida de quem vive em integridade. Que lindo! Os homens retos, as mulheres retas, protegem a vida de quem vive em integridade. Esse é o nosso chamado: proteger a vida de quem vive em integridade e orar pelos maus, para que deixem de ser maus. E deixem o maligno e passem a andar conforme a vontade de Deus. O insensato expande todas as suas paixões, mas o sábio as reprime, acalma sua alma. Houve momentos na história de Salomão onde ele deixou aflorar todas as suas paixões, a sua sexualidade, a sua sensualidade. Ele tropeçou nisso. É porque ele não tinha sabedoria, pastor? Não, ele tinha. Isso que é pior. Ele recebeu toda a sabedoria do alto, mas ele teve o livre-arbítrio e deixou expandir as suas paixões. Nós temos muitas paixões, mas precisamos reprimir, e acalmar. Nós precisamos do superego, né? Nos fazendo só uma citação leve aqui. Nós precisamos de alguma coisa que nos ajude a controlar, a dizer isso sim, aquilo não, né? Nós precisamos entender que nem tudo pode ser expandido dentro da nossa natureza. Nós não podemos tudo, nós não podemos qualquer coisa, nós não podemos qualquer hora, nós não podemos com qualquer pessoa. Nós temos que nos controlar, eu acho que é uma palavra melhor, né? Temos que ter moderação, bom senso, santidade. O insensato não tem santidade, então ele deixa aflorar todas as paixões. E hoje todo mundo defende isso, hein? Todo mundo na internet defende isso. Deixa rolar do jeito que for, que ninguém venha querer nos controlar. Só quero lembrá-los que isso já aconteceu lá no jardim, quando não era para comer árvore do conhecimento do bem e do mal. Já aconteceu no dilúvio, quando o povo estava degradado. Já aconteceu na Torre de Babel, ou seja, a história humana é marcada por insensatos que deixam aflorar as paixões. Mas o sábio controla, acalma, né, o seu sentimento, acalma o seu pensamento, diz não para si mesmo. E se você já passou por esses momentos de expandir as paixões, eu escrevi um livro chamado Fragmento das Paixões. Se você deixou expandir as paixões, as mais diversas paixões, sejam elas de cunho religioso, relacional, sexual, ideológico, se você já deixou expandir as suas paixões, diga não agora, diga não, em nome de Jesus, não, isso não. Com essa hora, nessa hora, não. Com essa pessoa, não. Eu tenho um limite. Eu tenho que acalmar o meu sentimento. Eu tenho que acalmar o meu pensamento. Eu tenho que acalmar minha atitude. Eu tenho que acalmar as minhas obras para que então eu possa agradar a Deus. Que maravilha! Se um chefe dá atenção às palavras mentirosas, seus auxiliares todos se tornam perversos. Políticos aqui ao redor, entre folhas, Vargem Alegre. Políticos de Minas Gerais. Políticos do Brasil. Políticos das 20 nações que nos ouvem praticamente, se a gente tiver certo na questão dos territórios. Não dê atenção a palavras mentirosas em nome do Cordeiro Jesus, porque senão seus auxiliares todos se tornarão perversos. É direto assim. Não dê atenção a palavras mentirosas. A mentira, o mentiroso, sempre mentiu, é o maligno. Não dê atenção a isso. O enfraquecido e o opressor se encontram. E é Yahvé, o Senhor, quem deu a cada um o dom de enxergar, tanto aquele que foi oprimido, o enfraquecido, como o opressor. Eles acabam se encontrando, mas o Senhor vai dar a cada um o dom de enxergar aquilo que é correto e o que não é correto. O rei que julga o pobre com verdade estabelecerá seu trono para sempre. Eu oro para que Deus levante líderes a partir da igreja, aliás, a partir da família, a partir da família, passando pela igreja e chegando até as nações, que as pessoas estejam a favor da causa do pobre e necessitado. Se você tiver assim, na hora de tomar uma decisão, Você estabelecerá o seu trono para sempre. Nunca você será esquecido por Deus. Nunca. Não será esquecido pelas pessoas e não será esquecido por Deus. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará a sua mãe. Sempre a mesma ideia, tá bem? Sempre a mesma ideia. Não deixe correr solto. Não deixe correr solto. Porque se você deixar correr solto, mesmo se tiver aí, se for o que eu estou imaginando, Edu, Lu, se for uma filha querendo ir para a missão, é preciso disciplinar, é preciso orientar, né? Como nós fizemos com vocês. Então é preciso trazer uma palavra de sabedoria, porque se não houver conselho, repreensão, sabedoria, e o jovem entregue os seus próprios impulsos, as suas próprias paixões, ele vai acabar envergonhando, ou ela vai acabar envergonhando a sua mãe. Ah, vocês já perceberam, todos que me ouvem, é um casal que nós pastoreamos, e é um casal que tem filhos, e que eu imagino que estejam no começo da adolescência. Mas talvez eu esteja errado aqui na minha contabilidade. Então, eu assim estou na expectativa de saber mais notícias sobre esse caso. Quando cresce o número dos ímpios, multiplicam-se as transgressões, claro. Se tem muito ímpio, multiplica a transgressão, multiplicam-se as transgressões. Contudo, os justos viverão o suficiente para ver a queda dos perversos. Essa certeza nós temos. Ou aqui, ou na hora do juízo final. Nós, infelizmente, não, isso nós não. Deus não tem alegria. Deus não tem alegria com a queda do perverso. E eu também não vou ter alegria, mas infelizmente, nós, justificados pela fé, viveremos aqui e a vida eterna o suficiente para, com tristeza, presenciar a queda do perverso. Até porque, sendo no juízo final, ele depois terá o castigo durante um tempo imenso, junto com Satanás, junto com demônios, tá? Isso é chamado de milênio. Tempo que Cristo vai reinar, os perversos vão ser castigados, vão sofrer, tá? E depois ainda vem o pior sofrimento, que é o sofrimento de perder a vida. Nunca mais o nome dele será lembrado. Nunca mais se encontrará o nome deles no rol da vida. No rol da vida, o perverso nunca mais será encontrado. Por isso, eu recomendo aos pais, e aos pais na fé, corrija o teu filho. E ele te dará descanso, trará delícias para ti. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Olha que exemplo que nós estamos vivendo. Cada vez mais o povo está sendo estimulado no mundo inteiro, mas em particular, peço licença às outras nações, no Brasil, pelos nossos líderes, a não ouvir a voz do Senhor. Eles são estimulados a se colocar contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, contra o Pai, contra o Criador, contra a Igreja, contra o povo do Senhor. Eles são estimulados a se levantar contra a orientação de Deus. Então, torna-se uma nação sem ordem. Mas quem obedece à palavra de Deus, ah, é feliz. Pastor, mas o senhor disse que 1% retornou, e desse 1% ninguém se mobilizou, e o senhor está feliz? Irmão, eu estou mais feliz que ontem, porque eu estou lendo mais um texto da palavra do Senhor, já orei, já tive um tempo de oração com a minha esposa, já tive um tempo de contemplação aqui do meu lado, da criação, Estou mais feliz que ontem, porque sei que a minha causa está na mão do Senhor. Quem obedece à palavra é feliz. Só não é feliz e não dorme bem quem está numa nação sem ordem. Meras palavras não são suficientes para disciplinar um escravo. Me permita dizer de novo a você, estamos falando de uma sociedade escravagista. Mas isso não vai tão longe, né? Não vai tão longe. Até o século XIX, infelizmente, havia uma sociedade escravagista no Brasil. Antigamente, a escravidão não era por uma questão de raça. Ah, o povo africano que foi escravizado na Idade Moderna. Não. Antigamente, a escravidão, em geral, era a escravidão de povos conquistados. Ou uma pessoa que empobrecia demais e tinha que se vender como escravo. Então, temos que fazer uma leitura entendendo que trata-se de uma sociedade escravagista e aplicar para nós com a ideia de um servo, né? Porque graças a Deus não temos mais uma sociedade escravagista do ponto de vista oficial, nós temos uma sociedade escravagista do ponto de vista do pecado. Eles são escravos da lei da morte e do inferno, né? Eles são escravos. Isso sim. Mas meras palavras não são suficientes para disciplinar um servo ou um escravo da lei do pecado e da morte. Não são, só palavras não são suficientes para disciplinar. Mesmo que as compreenda, não conseguirá reagir positivamente. Os servos, queridos, assim como os próprios filhos, devem ser educados. Hoje está dedicado especialmente a essa casa do Lu. Deus abençoe os servos, mas a todos os discípulos de todos os lugares que têm filhos biológicos ou filhos na fé, ou filhos de acolhimento, servos, assim como os próprios filhos, devem ser educados mediante uma sábia combinação de ministração verbal, que é o que nós temos feito aqui, ensino, que temos feito, acompanhamento, isso precisa ser mais tete a tete, mais próximo da pessoa, advertência, correção, disciplina e punição diante dos erros cometidos. Não deixe a sua criança ser totalmente autônoma, não. Ah, mas meu filho, ele faz tudo, eu não preciso ajudá-lo a fazer nada. Eu já disse para vocês, mas se você não ouviu, vou dizer hoje. É bom que o seu filho tenha iniciativa e que ele não fique na barra da saia da mamãe ou da calça do papai. É bom, é admirável, é maravilhoso, porque mostra-se aí alguém que tem propensão para enfrentar a vida. E o que que é mal, pastor? O mal é o perigo da autonomia, da lei própria. Uma pessoa que desde a infância faz o que quer, quando quer, como quer. Então, quando você precisar corrigir um erro, ela não vai aceitar essa criança. Esse menino não vai aceitar, essa menina não vai aceitar. É necessário a disciplina diante dos erros cometidos. Incentive os acertos, discipline e faça a correção necessária. Apenas uma punição clara, onde você explica por que está punindo, e específica pela falta cometida, sem xingamento, sem agouro, sem ódio, sem mágoa. Eu estou fazendo uma correção hoje para 99% dos que nos ouviram, do dia mais ouvido do ano e de um dos 10 dias mais ouvidos desde os 4 anos. Eu estou dizendo, eu entreguei vocês, 99%, na mão do Criador. Eu estou fazendo uma advertência. Só que essa advertência, ela não está vindo acompanhada de xingamento, de punição, de agouro, de ódio, de mágoa, não. Ela está vindo acompanhada de oração. Eu vou orar mais, porque se nós temos 50% de virgens que não têm óleo para casar com o noivo, quando Jesus voltar, se nós temos 25% de terra fértil, da semente lançada, semente da palavra lançada que entra no coração, 25%. Se nós temos 10% daqueles que agradeceram, os leprosos que agradeceram pela cura e voltaram para agradecer Jesus, um voltou, 10%. Agora eu estou vendo que para a missão, quando você depende totalmente da missão, e eu lembro de novo desse casal querido, que foi primeiro do que eu, para esse tipo de experiência, nós não estamos falando nem de 50%, nem de 25%, nem de 10%, estamos falando de 1%. 1% que justificaram. Mas o 1% ainda poderá ser reduzido, porque a gente não sabe quantos deles se mobilizará de fato em oração, em divulgação e em colaboração amanhã. Hoje já não podem, porque estão envolvidos com outra obra missionária, como um irmão que eu falei, esse casal que está envolvido com a ida de alguém para a missão no sertão, talvez sua filha. Outra pastora querida que nesse momento disse que não é possível. Agora, nós vamos ver com o tempo. Quantos desse percentual de 1% vão se envolver, se não conosco, com outras obras, porque eu agora faço questão de divulgar mais uma obra missionária no sertão. Já temos a pastora Renilda, nos ribeirinhos, com os indígenas, agora alguém que vai para o sertão. Maravilha! E isso vem acompanhado, virá acompanhado de oração, de amor, de zelo. Não há um pingo d'água de como eu diria, não há um pingo d'água de ódio, mágoa, ressentimento, xingamento. Não, há uma perplexidade, sim, há uma perplexidade, mas outros que já passaram por isso já nem devem estar perplexos, já devem saber que é assim mesmo. Então vamos orar mais. Orar mais. Agora, voltando para o versículo, corrija o seu filho. Se ele tem essa coisa linda de não ficar na barra da saia ou na barra da calça, maravilha. Mas não deixe de corrigir na hora de errar, hein? Na hora que ele errou. E explique a correção, porque senão você está criando um futuro marginalzinho. Então, corrija, corrija, não deixe de corrigir. Isso serve para todas as áreas. De novo, da família até o país. Corrija o teu filho e ele te dará descanso, trará delícias para ti. Meras palavras não são suficientes, queridos. É necessário todo um processo educativo. Versículo 20. Vês uma pessoa precipitada ao falar? Outros provérbios já trabalharam isso. Vês uma pessoa precipitada ao falar? Pois espera-se muito mais de um insensato do que alguém com essa atitude. Por isso não pode ser precipitado. Por isso que quando a gente diz, ó, Deus falou, falou porque falou, porque testificou no Espírito, no meu Espírito. O Espírito Santo testificou no meu Espírito que estava falando com a igreja. Quem tem essa experiência é quem sabe se relacionar com Deus. Quem aprendeu, na verdade, quem Deus fez com que se aproximasse dele. E sabe ouvir a voz da palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, o testemunho interior do Espírito Santo e tudo mais. Então, ver uma pessoa precipitada no falar, o precipitado come cru. Espera-se muito mais de um insensato do que alguém com essa atitude. Se alguém mima o seu servo, estou tirando escravo já, tá bom? O texto diz escravo. Se alguém mima seu escravo, vamos trocar. Se alguém mima seu servo desde a infância, esse por fim se tornará ingrato. Não pode só mimar. Tem que corrigir, tem que educar. A pessoa de mau gênio sempre causa algum tipo de problema e discórdia. Outro dia eu mencionava aqui, em casa, lembramos de pessoas que têm um gênio indomável. Acho que é o nome de um filme também. Acho que tem um filme com esse nome. Gênio indomável. Cuidado, hein? Cuidado, pai, mãe, vô, vó. Cuidado com essa criança de gênio indomável, porque se você não corrigir agora, disciplinar e educar, você realmente está criando um futuro problemático para essa pessoa. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Olha o problema do orgulhoso, daquele que endeusa a si mesmo. Daquele que acha que tudo sabe, aquele que não entendeu ainda o que eu disse para vocês outra hora, só sei que nada sei, aquele que de fato, de coração, olha para o universo todo, para todas as matérias, eu olho muito para o campo do estudo, né? Fui picado desde a infância por isso. Na adolescência fiquei meio vagaba, mas depois voltei. E então olho para o campo do estudo. Quando eu olho para o campo do conhecimento, eu falo, meu pai, eu não sei absolutamente nada, nada sobre nada, e nem na minha área, seja teologia, seja filosofia, seja letras, é preciso aprender tanto, tanto, tanto, que você não tem como se engrandecer. Só se você for tolo, assim, obtuso. Só se você for obtuso, não é só tolo, é totalmente travado. Então, um orgulhoso sempre acabará grandemente humilhado, porque ele não entendeu o que ele pouco sabe. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Sejamos humildes, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Vamos ser humildes, entender que tudo está para aprender. Praticamente tudo, tá bem? Não vamos dizer tudo, porque alguma coisa já aprendemos na medida em que o Espírito Santo nos despertou, nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Então, esse milímetro do milímetro do milímetro do milímetro do milímetro elevado à sétima potência, nós já sabemos. Mas isso, comparado com o todo que nós aprenderemos no céu, é muito pouco. Então, só nos resta ser humilde. Humilde não para fora, sem assim, fazer aquela cara de humilde, de pobre coitado. Não, humilde de fato. Humilde de quem constatou o tudo que eu tenho para descobrir, o todo que eu tenho para descobrir, é infinitamente maior do que o milimétrico do que Deus já me revelou. Mas ele vai me revelar eternamente. Durante toda a eternidade haverá revelação, haverá conhecimento da verdade, haverá experiência do amor, haverá tudo. Então, ou você é totalmente obtuso, ou se não é obtuso, você tem que ser humilde. E o humilde um dia receberá honra e glória vivendo com Deus e aprendendo a aprender, aprendendo, aprendendo, aprendendo. Os últimos versículos, o comparsa de um criminoso é sempre o pior inimigo de si mesmo. Se diante das autoridades ele disser a verdade, será castigado. Ele é comparsa de um criminoso. Se não disser, Deus o punirá. Se ele contar a verdade para as autoridades, ele vai ser castigado porque ele é comparsa do criminoso. Se ele contar a verdade, ele vai ser castigado. Mas se ele não contar, ele também vai ser castigado. Deus o punirá. Então, nos afastemos por completo do mal, e eu estou parafraseando um irmão na fé e com um forte vínculo familiar, tá bem? Nos afastemos do mal e dos maus. Frase não é minha, é dele. Então, nos afastemos do maligno e dos agentes do mal que ele utiliza na história. O medo humano sempre arma suas ciladas, mas quem confia em Yahvé, o Senhor, em Hashem, o Senhor, vive em segurança. Em nome do Senhor Jesus, livre-se do medo. Pelo menos de tudo aquilo que é controlável, aquilo que não é fisiologicamente determinado, vamos dizer assim, né? E talvez nada seja, não é minha área, então. Mas parece que há um campo em que escapa, né? O medo escapa do controle biológico aí. Se eu estiver correto, eu estou me referindo então a todos os outros medos que armam ciladas. Mas se eu estiver errado, se todos os medos de todas as ordens, na verdade, têm controle, então entendamos, o medo humano arma ciladas. Mas quem confia em Hashem, o nome, em Yahvé, o Senhor, vive em segurança. Que você se afaste do medo e você vive em segurança. Por que está feliz, pastor? Estou feliz porque eu estou seguro. Estou feliz porque eu estou seguro. Porque a minha maior segurança é o Senhor. Por isso que eu sou feliz. Todo dia, toda hora, todo instante. Ah, mas de vez em quando não vem uma tristeza? Vem, claro. Sou humano. E não vem um medo? Vem. Já veio forte, muito forte. Parecia escapar do controle. Então, essas questões que ainda preciso entender, quem sabe entenda aqui na Terra ou então lá no céu vou entender, né? Um medo meio escabroso, meio fora de todo e qualquer controle, às vezes se aproxima, né? E arma ciladas. Mas quem te livra delas? O Senhor. O Senhor faz com que vivamos em segurança. Pode usar recursos, pode usar médicos, pode usar recursos medicinais, pode usar uma série de coisas, mas na verdade, quem te dá segurança é o Senhor. Muitos procuram o favor de pessoas importantes. Falamos bastante isso nos últimos provérbios. Mas o Senhor dá a cada um o que merece. Muita gente fica atrás de gente importante, que tem poder, que tem riqueza, bajulando, para conseguir algum favor, né? Gente inescrupulosa, eu acho assim, é um tipo de gente que nós precisamos orar muito. Busca o favor das pessoas importantes. Mas o Senhor dá a cada um o que merece. Para cada um de nós, o Senhor preparou um plano, um propósito. E ele dá a cada um segundo esse plano e esse propósito. Eu não estou falando aqui de injustiças sociais que não vieram da mão de Deus. Repito, não estou falando de injustiças sociais e humanas que não vieram da mão de Deus, mas vieram da mão dos seres humanos. Mas aquilo que veio de Deus, não adianta procurar, bajular, para você ser mais importante, mais reconhecido, nada disso. Quem vai te dar aquilo que está preparado para você, o dom, o ministério que está preparado para você, o bom combate, o completar da carreira, o guardar a fé, o Senhor é quem vai dar para você. O homem iníquo, último versículo, é abominável para os justos. O de caminho reto, entretanto, é amedrontador para os ímpios. É incrível isso. O homem iníquo, quem é justificado pela fé, abomina. E nós temos que controlar a nossa abominação também, porque senão a gente nem ora pelo abominável. Então nós temos que dar uma controlada nisso para poder orar por todo mundo, para poder orar pelas pessoas. Por outro lado, olha a antítese, o de caminho reto é amedrontador para o ímpio. É impressionante, o ímpio pode ter tudo, fama, dinheiro, riqueza, o que for. Mas eles se amedrontam. Eles se amedrontam. Você já viveu isso no colégio? Você já viveu isso na faculdade? Você já viveu isso no comércio que você trabalhou? Você já viveu isso numa casa? Você que trabalha como trabalhadora da casa, o trabalhador da casa, você que é cozinheiro, você já viveu isso? De repente as pessoas começam a olhar para você na sua empresa, né? Elas têm um mal-estar com você e elas são amedrontadas. É como se assim, a qualquer momento, esse cidadão vai tomar meu lugar. A qualquer momento, esse cidadão ele vai tomar meu lugar. Ele tem alguma coisa. Ele tem alguma coisa. Geralmente eles não falam que é Deus, né? Mas tem alguma coisa nele que ele vai tomar o meu lugar. O ímpio fica assim. Quando ele vê alguém que é do Senhor, ele fica amedrontado. Por quê? Porque a presença da glória do Senhor está sobre nós, da graça de Deus está sobre nós, da alegria de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus está sobre nós. Então, de fato, eles se amedrontam, porque é muita luz para os olhos deles enxergarem, e é muito sal para que eles consigam controlar o bom tempero que nós colocamos nas coisas. Eles se amedrontam. Não fique mais assustado daqui para frente quando alguém te olhar e tiver raiva de você na sua empresa, no local que você trabalha. Eles têm medo de você mesmo. É por causa da luz de Deus que está em você. Luz, pastor, mas tem outros grupos que falam luz. Não, não tem problema, né, irmão, se outros grupos. Eles não têm patente sobre a língua portuguesa, nem sobre a língua hispânica, eles não têm patente. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Jesus é sal da terra e luz do mundo. Quando eles olham para nós e percebem o sal que tempera, e quando eles percebem a luz do mundo, eles têm medo. Então, daqui para frente você já fica sabendo. Ah, é por isso, é medo. No fundo, no fundo, é medo. É medo. Medo. Eles acham você por demais abençoado, por demais. Às vezes eles não sabem usar esses termos, né? Por demais iluminado, por demais estranho para eles, né? Por demais perigoso, como alguém que poderá tomar o lugar deles. E na verdade você poderá mesmo, porque se o Senhor te der esse lugar, como disse o versículo anterior, ele vai dar a cada um que merece. Se o Senhor tiver esse ministério, ele vai colocar você como segundo lá no Egito, ou como Abraão, ou como Isaac, ou como Israel, ou como Boaz, ou como Ruth, ou como Esté, ou como Jó. Ele vai colocar mesmo, ou como Jesus, ou como Paulo, ou como Pedro, ou como João. Ele vai colocar mesmo. Então, a minha palavra para você hoje, para encerrar: o homem mau, iníquo, é abominável, mas controla isso aí, tá? Controla a sua abominação para você poder orar, senão você não vai orar por muita gente. Você tem que orar. Aí não é pode, você tem que orar. Claro que você pode não orar, pode desobedecer a Deus, mas ore sem cessar. Ore por todos, principalmente pelos pecadores. Pecadores assim, obstinados. Ore por todos. E saiba de uma coisa daqui para frente: você amedronta o ímpio. Você amedronta o ímpio. A presença de Deus em você amedronta o ímpio. E por isso é que você sofre algumas lutas e perseguições, além daquelas que todos sofrem. Também você sofre a mais por causa da presença de Deus. Ah, que maravilha! Que maravilha saudar A todos que ouviram, muito obrigado. Maior escuta do ano. Muito obrigado, porque foi uma das 10, com certeza, maiores escutas dos 4 anos. Muito obrigado por 1% que nos deu uma satisfação, um retorno. E quem sabe amanhã ou depois você poderá ou nos abençoar ou abençoar outros projetos missionários. Um irmão, como eu disse, católico, já está abençoando. Que bênção poder sonhar aqui que um casal que nós pastoreamos possa já ter filhos se preparando para a missão. Não, acho que não é, mas talvez seja. Então, estou no aguardo da resposta aí. E que bom compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Que bom falar da palavra com vocês. Mais um provérbio e estamos às vésperas de encerrar mais um livro da Bíblia. Que Deus abençoe poderosamente a todos. E em nome de Jesus, a luz do Senhor, o sal, venha salgar a terra e venha ser luz do mundo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Criador, e o poder iluminador, salvífico, agraciador, misericordioso do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, aleluia, glória a Deus.